Mediunidade. Eu lembro quando na universidade, início de semestre, apresentação de alunos, um colega se descreveu como médium. Todos olhamos para ele como se ele fosse alguém especial. Olhamos com admiração e até um certo respeito. Provavelmente todos desconhecíamos o significado disso, inclusive ele. De acordo com Raul Teixeira, a mediunidade é inerente ao ser humano. Todos a possuem num certo grau, variado. É uma condição humana que não pode ser retirada. De uma forma errada, nós entendemos como mediunidade o fenômeno que permite a chamada incorporação de espíritos. Essa é uma visão bastante estreita de uma faculdade da alma, como outras que temos, porém ela é negligenciada, ela é desprezada e até tomada de um certo medo. Entendemos a mediunidade como o fenômeno e não a essência do que ela nos proporciona. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, dentro do livro 2, o título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E o subtítulo, Influência Oculta dos Espíritos sobre os Nossos Pensamentos e sobre as Nossas Ações. A pergunta diz assim: os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta, pequena, simples, diz o seguinte: a esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E a gente às vezes não entende como isso acontece e até duvida. Pelo nosso pensamento, através das ondas mentais que nós emanamos, nós estabelecemos sintonia com mentes no mesmo padrão vibratório. E através desse intercâmbio, mediúnico, porém não intencional, nos tornamos receptores das ideias de terceiros, que tomamos como nossas, porque somam-se à nossa projeção. Costumo dizer que quando nós queremos fazer alguma coisa, nos dedicamos a elaborar de forma racional. Se precisamos de ajuda, nós escolhemos quem poderá auxiliar e concordar com o nosso propósito. Coisa simples do dia a dia. Se nós queremos ir a uma festa, nós vamos procurar alguém que goste desse tipo de festa, desse tipo de programa. Alguém que diga sim. Se nós queremos nos vingar de alguém, nós também vamos procurar alguém que nos auxilie a colocar em prática a nossa intenção. Quantas vezes, em uma oração, nos vem uma boa ideia? Sempre que nós somos movidos de uma boa intenção, nós somos acompanhados por irmãos de elevação espiritual. E cabe salientar que, apesar de estarmos sendo constantemente influenciados, a responsabilidade dos meus atos é minha. Eu não posso culpar quem quer que seja pelas minhas ações, porque nesse ciclo de alimentação mental, eu atraio o que procuro, mesmo de forma não consciente, e manifesto o conjunto do que os meus desejos assim querem. Se pelo meu pensamento eu estiver focado em ser alguém melhor, em colaborar para o mundo em que eu vivo, eu vou ter um tipo de assistência. Mas se eu estiver preocupado em combater os outros, em ter numa visão egoísta, em não perdoar, não aceitar, projetar medo, ódio, violência, então eu vou ter outro tipo de assistência. Eu tenho a escolha. De forma bem simples, ou eu estou de um lado, ou eu estou de outro. Só é bom quem faz o bem, e não quem não faz o mal. Imagine a cena hipotética de nós chegando no céu e somos barrados e questionados. Por que nós merecemos o céu? O que nós fizemos para merecer o céu? E nós dizemos, bom, eu não fiz mal nenhum. Será que isso seria o suficiente para merecer o céu que nós acreditamos? A mediunidade, ela é uma ferramenta importante na nossa transformação individual. Porque os efeitos dela sobre nós, eles são automáticos nessa questão das influências. Jesus nos disse, vós sois responsáveis por pensamentos, palavras e atitudes. Que fiquemos em paz e que assim seja.